não se vá. Cuidemos desta terra para que a terra não se vá. Cuidemos desta terra para que a terra não se vá. Oh, não, desta terra não. Muitas coisas tendrás que cambiar e muitas outras tendrás que deixar para que o mundo pueda respirar. Não se vá, cuidemos desta terra para que a terra não se vá. Cuidemos desta terra para que a terra não se vá. Oh, não, desta terra não. Rastafari, Selassie.